Thank you. Argentina, como número 2, via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10 Helicóptero, na 3601, que negar 1013. Autorizado ingresso no pátio fiscal até o portão 01. Argentina, a Lima de Ana Zero. Decolar 1-0, vento calmo. vamos retorno aos 47, chega no controle 1208, por favor. Segurança, bom dia, você vê. Enable 1268 decimal 0. Thank you. estão escutando. Tango 1, Serra Alta 90 em Vitoral, São 1, transmissão Mótica. Autorizado para Serra Brava, Serra Passagem, rota do plano de voo, nível de voo 360. Saída Tango 1, transmissão Mótica. Transpondo 5461, controle Salvador 1202. E conforme o nosso plano, primeiro na via 310, chega o plano por São Paulo. 371 na Índia. Quando espera, chame pronto. QNH10 13. Boa. 1, passando 1.606. Voo 93, contato com a Dama da Paz, 1-360. Dama 1-360. Autoriza voar Lira da presente? Autorizado, Lira. Respondo 5460, controle do salvador 1-20-2-11. Thank you. 3-7-1 Índia. Outra espera, chama pronto. QNH-1-0-3. 961, decolada 130, chapéu 3, tocada 120, décima 8. 208, igual a 961. Controle, bom dia, gol 9961. Gol 9961, bom dia, contato na base, fazer São Voano, me diga o 360. São Voano 360, gol 9961. Houston, I have one at 36, contact over the 5.2, 5.2, 5.2. What's your